por onde você se escondeu, tão longe e não quer dizer, vem viver com os olhos e com o coração. Deixa pra depois. E depois. Deixa pra depois. Por onde você se escondeu, tão longe e não quer dizer, depois e depois. Deixa pra depois e depois. Deixa pra depois e depois. Deixa pra...